Valdeir, naturalmente não vai faltar. Eu já dei meu recadinho aí, me esgoelando. Agora você mete o seu samba da patroa aí. Ah, e eu depois, cantando? É, o negócio é para posteri, posteridade. Eu ajudo no coro. E depois a minha serenata, quantas estrelas é? Minha serenata. Ah, mesmo, sim, não, é Seresta do Amor. Seresta do Amor, mas você canta o quê? Sol menor ou mi menor? Seresta do Amor é sol menor. Sol menor. O samba da patroa é dó maior. Dó maior. Então primeiro o samba da patroa. É. Mas então você tem que fazer o seguinte, você sabe o coro, né? Nós vamos entrar no coro. Ora, essa é muito boa, empregada, manda marcha, patroa. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Outra vez. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Lá, conheço um senhor novinho, que não quis saber de nada. Mandou embora a patroa, entendeu nada, casa empregada. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Isto não é novidade, vê-se muito por aí. A empregada muito boa e a patroa um grande abacaxi. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Ora, esta é muito boa, empregada, manda paz, que a patroa. Seu segredo, não conte a mulher casada, que ela conta ao Elir, toda logo a empregada. Ora, esta é muito boa, empregada, manda mais que a patroa. Ora, esta é muito boa, empregada, manda mais que a patroa. Esta é muito boa, empregada, manda mais que a patroa. Olha, meus netos, este samba tem letra e música do Laudelino. E eu não sei se ele fez isso com base numa experiência ou num desastre doméstico. Eu estou desconfiando, que a fita está chegando ao fim. Porque a letra disse, ela conta o Emir, mas ela conta o empregado. É por isso que eu me defendi agora no fim. Eu tenho a impressão que a fita está chegando ao fim. Vamos ver aqui, peraí.